Hoje quero cumprimentá-la por sua vida, pela sua perfeição, pelo amor que tem espalhado por onde passa, pelo seu aniversário. E estou certo de que Deus, Pai de amor infinito, lhe dá condições para levar uma vida plena para conseguir seus objetivos. Os meus parabéns a você com otimismo e grande amor, com desejo de felicidades sempre. Como é bom olhar para a vida e ver que plantei boas sementes e que deram bons frutos. Você é um deles, filha. Que hoje você se sinta a pessoa mais feliz do mundo e que o seu sorriso possa expressar essa felicidade, essa emoção. Que o Senhor Jesus possa fortalecer seus passos para continuar conduzindo seus sonhos, iluminando sua vida. Esse dia é seu, e a alegria desta data está aqui no meu peito de pai, porque sei da sua importância na minha vida. Tenha um maravilhoso dia e seja infinitamente feliz na paz do Senhor. Beijos, seu pai.